Bravo, só confirma. Após a autorização de decolagem, tem condições de girar a curva esquerda para cruzar o primeiro terço do campo? Sim, sim. Confirma se possível. Tem condições? Em novembro, Alfa está autorizado a decolar, cabeceira no 7, vento 1930 graus, 069, atento à estrela de turbulência do Boeing da Total, que acabou de pousar no 0. Gente, o Silo Serra Lima deseja modificar as regras de voo. 211, direita, solo, 121, decimal 9. Olivrar 1219, total mais 8 na nota. Gente, desce para 1500, faz com referentes visuais. Nota, bom dia, confirmando destino, é Manati? De novembro, essa decolada 1-2 já pode fazer o cruzamento do primeiro terço. Gente, prossegue via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador, total 9899. Novembro, efetuando o cruzamento do primeiro terço. Passante de novembro, Alfa, vai manter a proa por mais um minuto, após autorizado por do corredor forte, vai na escuta, guardando transferência. Gente, mais um minuto de voo aguardando, de novembro, Alfa. 357, eu falo tráfego no setor norte da torre, através da torre, norte do aeródromo, a 500 pés no momento sem interferir com o eixo de decolagem. 357, 357, autorizado a decolar, 1-0, vento 1-30 graus, 069. Autorizado a alinhar e decolar, 357. 1-2-5-0-5 a bordo, torre agora 18-6, acionamento e táxi, 1014 no ajuste, tem um bom voo, vai que é cuidado. Para o acionamento 3153. 3-1-5-3, coordena com a equipe de pátio, tem o Embraer do Azul que vai parquear à sua direita no 03. Após o parqueamento do Azul, está autorizado iniciar no 4, chama táxi, está 3-1-5-3. Após o Azul, está autorizado 3-1-5-3. De novembro, eu chamo o controle agora 120 decimal 8. Controle 120 decimal 8, em Javier Alfa. 3-5-7 fora do solo. 3-5-7 fora, decolado 1-5, controle 120 decimal 8. 120 decimal 8, 3-5-7. Mike, eu acabei de autorizar o acionamento, chamo para o táxi. Contra controle, Tantra 517. Tantra 517, contato radar, sobe para o nível de voo 360, sai da árvore, né? 360, saída Arbor, Tantra 517. O TIP 5514, chama o Centro Recife, 12545, alterna 12685. TIP 5514, gente, 12545, 12085, nosso bom dia. Professor, boa tarde, é o Papa Romeu, Indiana Zerafa, decolando ao nosso teste com a curva esquerda no corredor forte. O Papa Zerafa mantém as condições visuais, dando meu pé no corredor forte. Condições visuais, Indiana Zerafa. Romeu, Serra Lima, chamo Centro Recife, 12251, alterno 3325. Gente, frequência livre. Só logo essa carga 9832, buscar aqui acionamento. 9832, autorizado para o chuveiro acionamento, chama pronto para o táxi. Puxa, acionamento autorizado, reforço para o táxi, O TAN 3517 chama o Centro Recife, 1260, alterno 1288. 260288, obrigado, bom dia. 0350, alterna Campina. Confira só o PAB. 150. Gente, tamizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste no 014, TAN 3153, bom voo. Clarence, bom dia, American Niner Radio. American 980, bom dia to Recife, flight level 410. I'm ready to copy. American Niner Radio, ready to copy. American American 980, clear to receive flight level 410 via uniform risk 58, departure from runway 10 after left turn, Puka departure and Alfa Romeo uniform transition, Salvador departure frequency 120.8, and the scope code is 5105, American 980. Roger, American 980, clear to receive today, runway 10, left turn, Puka departure, Alfa Romeo uniform transition, Alfa Whiskey 58. Runway maintain flight level 410, departure frequency 120.8, squawk 5105. American 980, that's correct, come back right for pushback and start to gate 11. I will call American 980. Tantan 3153, posso esperar pronta. Tantan 3153, autoridade aliada, colar pistão 0, levanta 1, 1 0 graus, 07 nós. Decola, Tantan 3153. Autorizada a suspensão, a 2510, 0 graus. Mike, eu poderia autorizar o táxi após for ingresso. Mike, acudiu autorizado na linha, cabeceira no 7, chame pronto. Juliette Romeu, bom dia, confirme o retorno do sobrevoo. Mike Juliette Romeu, autorizado voo local, Salvador, Salvador, inicialmente Parque Pituaçu, aguardando autorização do controle para prosseguir para a sobrevoo da paralela. Decola da 107, curva direita, linha do litoral sul, 510, o controle opera em 120.8 e aciona 0115, Mike Juliette Romeu. Solo 5-3, contato radar na decolagem, sobe para o nível de voo 380, saída da El, voa livre no presente. Presidente, a possibilidade de voar da El, senhor Lito, presidente? Está autorizado voar Leda, Lutan 3153. Leda, Lutan 3153. 118 decimal 6 para acionamento e táxi na Bata, 1014 no ajuste, tem um bom voo, Mike Gillette Romeo. Colorado C9832 para o táxi, 02 a bordo, 217 autonomia, alternado Serra Brava, 90 Franca. Opção 9832, autorizado o táxi em frente, última à direita na Índia, no ponto de espera da 10, chama a torre, 118.6, o ajuste 104, tem um bom voo, opção 9832. Gente, autorizado em frente, e cozinha após Índia, ponto de espera da 10, torre 118.6, 1014, 9832, bom dia, até a volta. Total 99, confirmando 9900 ou 9911? Mike Eco Delta, decolador de 26, controle 120, decimal 8. Tem o horário do plano? Gente, 1130, encontrei o plano aqui no sistema, a rota pela Lessa, direto Cebid, a subida para lá vai ser a Arbor após a Lessa, o 9900. Próximo ponto de espera, Lessa. Cargo 9832, autorizado alinhar, decolar, pistão da zero, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado alinhamento, decolagem, pistão da zero, Lessa Cargo 9832. Mike já chamou meu, tá autorizado táxi a porte para ingresso na cabeceira no 7. Avisa cargo 9832, decolar 230, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia. Adiante, Mike 7 Romeo, autorizado, olhando a cabeceira 7, chame pronto. Pronto. Radar, sobe pro nível de voo 390, saída Cuca. para o 390, saída Fuca, 9832. Autorizando a voa Fuca, presente? Negativo, mantenha a saída, o oficial 9832. Mantenha a saída, 9832. Romeo fora. American 980, ready for pushback and engine start gate number 11. American 980, clear pushback and start engines from back for taxi. Roger, clear for push and start, we'll call for taxi, American 980. Total 9900 na escuta para Kobe. Total 9900, autorizado com FISO, nível 360, via rota conforme o plano de voo, Elefa, direto CBID, após direto Sagaz, após conforme a rota, decolagem da pista 190, após decolagem a primeira curva à direita, realiza o perfil da subida a Rabor, após Elefa, a frequência do controle 120.8, aciona 5133, total 9900. Chama para regresso. Descer para o número 3, não é para o regresso, controle, muito bom dia, papapapá, Mike Juliette Romeu, decolado, 997, não se escuta. Mike Juliette Romeu, mantém 500 pés em condições visuais, litoral sul, ajuste ao 109. 500 pés em condições visuais, litoral sul, Mike Juliette Romeu. Afirmo, confirmando após Elefa Cedid, Serra Eco Bravo Delta Índia, no pátio 3, chama pronto, pushback, acionamento total 9900. Romeu, Mike, Papa Lima, bom dia, Salvador para Grupo Zulu, confirme o destino. Gente, o Mike, Papa Lima vai sair a 1.000 pés ou 500 pés? Autorizado Salvador Grupo Zulu, o Aliponto Serra Juliette Bravo Delta, decolagem da 17, curva à direita, linha do litoral sul, 500 pés, o controle opera em 120.8, aciona o transponder 0130, o Michael Palinho. Confirmando o pátio. Porta 9832, chama o centro Recife 12545, alterna 12685. Poderia repetir para a gente? Confirme o PAB, o Mike Papa Lima. Porta 9832. 12545, 12685, bom dia. Bom dia. Para o meu linha para cima. O Mike Papalinho autorizado, acionamento de um para táxi. Paralela. Quanto 500 pés, condicionado ao tráfego. Autorizado, Mike Juliette Romeu. Autorizado, Romeu. Papapá, Mike, Eco, Delta, controle. Frequência livre, Mike, Eco, Delta. 370, autorizado para Recife, via Hétero Isco 58. Decolagem pistão no zero, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle em 1, 20, 8. Aciona 5, 1, 5, azul 4208. Puca, transição Aracaju, chama pronto, pushback, acionamento, azul 4208. Oceano 6200, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada a Mari, voo ITAP, sem restrições de velocidade. Libera a velocidade na proa ITAP, desce aos 50, identificou, informando que perdi contato com o centro Recife na posição. Sim. Zero após primeira curva à esquerda, realiza a perfil da subida Puca, transição Aracaju, o controle 120.8, aciona 5066, Rio 5973. Correto 5066 no pátio 3, chama pronto, pushback, fundamento, Rio 5973. Aproximação, reduza para 2209. Aí, Babalhão, eu estou autorizado o táxi até o ponto de espera da 7 após o ingresso. Autorizado o ingresso, a parte pronto. Tá pronto, Lima. Mike Papalhão, autorizado a decolar, cabeceira no 7, vento 150 graus, 079, a parte fora do solo. Toma fora, Lima. American 980 is ready to taxi. Passa 060 na chegada Mari. Indian 2, Holy Point, runway 10, Delta Salvador Tower 118.6, CQNH 1015. Roger 1015, apron, India, Holy Point, runway 10, tower frequency 118.6, American 980. American 980, could you confirm Sousa Board?